Exortatórios. Perseverantes. Qual é a tua identidade? Qual a tua identidade? Qual a tua identidade? Incomparável Deus! Preferes ser do capeta, o inferno é do aumenta. Preferes praticar o mal e ser tudo treta. Preferes ser da igreja, a igreja que Cristo reina. Preferes o adorar e seguir e ter o seu como meta. Qual é a tua identidade? Qual é tua identidade? Qual é tua identidade? Qual é tua identidade? Me identifico com os meus digas, aqueles que me aconselham, aqueles que andam comigo quando choro também choram. Gosto de roupa social e gosto de ir à igreja. Gosto de sumo e não de cerveja, sou irmão da igreja. Gosto de ser cristão, mesmo errando de verdade. Gosto de rap e gospel, essa é a minha identidade. Prefiro não fazer sexo antes do casamento. Prefiro me controlar e guardar esse meu desejo. Você que se diz ser um cristão, tens que prová-lo com tuas obras. E não é com a boca que se afirma, mas quem confirma são tuas obras. Presta atenção, eu vou te dizer de onde saí o nome cristão. Atos 11:26, foi em Antioquia, querido irmão. Tomaram este nome porque viviam como seu mestre Cristo vivia. Para ter este nome, tens que viver como Jesus Cristo vivia. Negando o pecado, lendo e praticando os escritos da Bíblia de noite e dia. E o próprio Jesus ao teu lado estará e te servirá sempre de guia. Preferes ser do capeta, o inferno é tua meta. Preferes praticar o mal, isso é tudo treta. Preferes ser da igreja, a igreja que Cristo reina. Preferes o adorar e seguir e ter o seu como meta. Qual é tua identidade? Qual é tua identidade? Qual é tua identidade? Qual é tua identidade? Instrumento de verdade do cristão, Bíblia, costume e cultura do mundão. Partindo do pressuposto que temos uma identidade, eu e você não fugimos desta realidade. Cristo é minha identidade, natural dos céus, filho de El Shaddai, Elohim, Jeová, Jireh, minha data de emissão, quando me converti, validade só caduca quando Cristo vir. O reino de Deus não é comida, nem é bebida, mas é alegria, Pai do Espírito, pra toda a vida. Impressões digitais, tal como no PI, de uma nova identidade, desde que a Cristo conheci. Como cristão sou da República dos Céus e não de Angola. Bebemos da água viva, não de Negona. A pergunta que paira no ar: qual é a tua identidade, boa ou má? Isso define a tua personalidade. Preferes ser do capeta, o inferno é tua meta. Preferes praticar o mal, isso é tudo treta. Preferes ser da igreja, a igreja que Cristo reina. Preferes o adorar e seguir e ter o seu como meta. Qual é tua identidade? Qual é tua identidade? Qual é tua identidade? Qual é tua identidade? Preferes ser do capeta, o inferno é tua meta. Preferes praticar o mal, isso é tudo treta. Preferes ser da igreja, a igreja que Cristo reina. Preferes o adorar e seguir e ter o seu como meta.